Caterpie. Vamos conhecer agora o Caterpie. Segundo a minha agenda, Caterpie. Esse pequeno e doce Pokémon é parecido com uma lagarta. Tem pequenas patas com sucção que permitem que ele escale paredes e árvores sem se cansar. Sua arma, o ferrão, deixa seus inimigos mais lentos. O Caterpie evolui rapidamente. É aconselhável brecar sua evolução e torná-lo mais experiente antes de colocá-lo em combates. Depois de evoluir para Metapod, ele fica imóvel.